boa noite. Na pontinha da antena radar 97.8 MHz faz bzzz fortemente. Dizemos acontece de segunda a sexta-feira, ou dá também um regime terça a sábado, já que é das 23 à 1 da manhã. Olá, são as boas-vindas à edição terça para quarta de Viriato 25, a nova toca do Lobo. De Viriato 25, imaginem com quem? Fleet Foxes, Sun It Rises, abertura Tiger Mountain Peasant Song, para completar as boas-vindas à edição de hoje. Viriato 25 fica na antena radar, pontinha da antena, até à uma. Where do they go, graceful in the morning light, to Banner Fair, to follow you softly in the cold mountain air. Through the forest down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wait, they no arranque de Viriado 25, edição terça para quarta, entregues a um dos grandes álbuns de 2008, Fleet Foxes, temas Sun It Rises e Tiger Mount Peasant Song. Fez parte dos nossos New Cuts à beirinha do final do ano passado, Cage the Elephant. Para somar as iniciais, viado 25, Cage the Elephant. James Brown, the No Rest for the Wicked. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. After walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind. He put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got. I want your money, not your life. But if you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask. What made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back. Though you know we wish we could. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas, mais daqui a pouco, como é hábito, 23h30, na primeira das duas horas de feriado 25, pontinha da antena Radar 97.8. With some friends to see the flaming lips, it was the greatest show I ever saw. We've been planning the trip for a couple of months, and I just couldn't wait to get it on. It was April 17th, it was a Thursday night, and it was raining just a little, but we didn't mind. We had some drinks in the bar at the Haywood Park, so Mark and Jason on a beer run, cause it was getting dark. Then we checked into our rooms and started eating mushrooms. Jessica and Elle dropped by. We got directions to the club from the man at the door, and down to the streets, Charlotte people on tour. Sitting in the middle line, realize Mark had taken too much, taking way too much MDMA. love in my arms, and most of my friends, and we all took turns holding Mark. Sometimes I almost forget how great that night really was. Then I talk to Mark and he can't remember anything at all. Hugh Simon with some friends to see the Flaming Lips. Fizeram muito bem. A inspiração não foi assim tão grande como isso. Tilly on the Wall, recente new cut em Viriato 25. Soltas na fase inicial de Viriato 25, há pouco Benji Hughes, uma recente inscrição nos New Cuts, este Stealing on the Wall, com o tema que acabaram de ouvir, Cacophony e Damien Jurado, ou Jurado, como gostamos mais de dizer. Or the high school welcome band. I'm no lie detector. He's no bullshit talker, and we both know who knows what should be known to all the onlookers. I don't care if I'm the only one who's not paying, 'cause honey, the best music I've heard. Querido, o que é que tens? Nada. Foi alguma coisa que eu disse? Não. Alguma coisa que eu fiz? Ou foi alguma coisa que eu disse sobre alguma coisa que eu fiz? Quando o que fiz não devia ter sido feito, ou pelo menos devia ter sido feito de outra maneira, com mais consideração pelos teus sentimentos? Talvez. Eu sabia. Se acha que tem muito a aprender sobre os homens, as mulheres e a sua convivência no planeta, não perca Caveman. A comédia mais delirante da Broadway chega agora a Portugal. A partir de 14 de janeiro, de quarta a domingo, no Teatro Armando Cortês. Apoio Radar. Os parabéns estão dados pelos 30 anos de brilhante carreira. Quem é quem? Vem aí álbum novo dos Chutos em março. Chutos e pontapés, bem entendido. Vento pé, noite fechada. Laranja presa, a hiena esfoliada. Os olhos capa, um brilho cruel. Matar a fome é o seu papel. Um comboio de chips avança podrido, trazendo armas prontas fixas no tejadinho. Uma cor de sangue o sol derrama, enquanto nasce o horror na terra africana. Um fechar de olhos cercam a aldeia. Ouve-se a caça na sua cateia. As gentes fogem ainda estremunhadas. Rapidamente são apanhadas. Não há quem escape, não há quem resista. São os senhores da guerra, essa raça maldita. Procuram prazer num jogo mortal. Ficamos sem saber quem é o homem, quem é o animal. Quem é quem nesta selva sangrenta? Quem é quem neste dia violento? Quem é quem deixando um rastro podre de dor? Passar os vírus do ditador. pai de uma mãe esfomeada. A lei do mais forte é-lhes sempre aplicada. As balas foram as tuas primeiras letras. As facas do mato, as tuas canetas. Com elas escreve uma história de terror, com frases, código e gritos de dor. Quem é quem? Pergunta a hiena, prevendo o sangue a correr nesta arena. Quem é quem? Que rodámos imediatamente após a meia-noite, ainda hoje, portanto no início do dia 13, o dia de aniversário, o 30º aniversário dos Xutos, congratulations. Só é pena que as guitarras não fossem mais cerradas, mas pronto, vocês já tocam para um repertório dos 7 aos 77, como o Tintin. Parabéns, Xutos. Welcome, Kings of Leon. That's the stuff. Stop that display and then the phone lines. chutos e pontapés há pouco, Quem é Quem, o single novo para o álbum de março 09. Duas das habituais para Kings of Leon do novo Only by the Night. Tudo em soltas, feriado 25, noite dupla a unir terça à quarta-feira na... Ainda é um exagero dizer madrugada, mas na noite da Radar. I try to start at the beginning and then bring you right up to date with Radar Alternativa. I'd ask for it for Christmas. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. O Sr. Valéry andava sempre a pé, muito rápido, com passinhos pequeninos, e neste particular até era muito parecido com o Sr. Sommer, um vizinho seu. Um dia, o Sr. Valéry precisou de se deslocar a um ponto muito afastado da cidade. A pé demoraria 10 horas, de comboio, apenas 20 minutos. Depois de muito pensar, o Sr. Valéry decidiu ir a pé. Explicava porquê. Quem me garante que o sítio onde chego após 10 horas é o mesmo do que aquele que chego em 20 minutos? E com mais convicção dizia: é evidente que não é o mesmo sítio. E o Sr. Valéry desenhou então duas setas de comprimento muito diferente. Uma representando o ponto onde chegaria ao fim de 20 minutos de comboio, bem mais curta que a outra que representava o seu percurso a pé de 10 horas. Exclamou: só um louco diria que o ponto final destas duas setas é o mesmo. E ganhando balanço, continuou: e mesmo se eu for de comboio e esperar parado no destino 9 horas e 40 minutos, a modificá-lo. E começou então a andar, pois a sua decisão estava tomada. Ao fim de 20 minutos de caminhada, o Sr. Valéry olhou para o relógio e pensou, de modo algo confuso: se eu me encontrasse já no meu destino, este momento exato seria o sítio onde eu chegaria. Olhou à sua volta e disse: porém, este não é ainda o meu destino. Continuou assim a andar. Mais tarde, contente, exclamou ainda para si próprio: ainda não cheguei, mas vou para outro sítio. A mim ninguém me engana, murmurava o Sr. Valéry, já a suar muito. E como faltavam ainda cerca de 9 horas para chegar onde queria, o Sr. Valéry continuou a andar, contente e feliz com os seus raciocínios, um pé a seguir ao outro, sempre ao mesmo ritmo, a andar em direção ao seu destino. Tira-linhas mantém, semana a semana, o desafio à vossa paciência. Desta vez chama-se O Sr. Valéry, o autor é Gonçalo M. Tavares, a edição 2002, Editorial Caminho. Frequency clear! Sicilian beaches are laid down. Would you come with me? A million pieces are fall down. I have tried too hard. Copenhagen Airport Lounge waits for us, a certain milestone, yeah. A million pieces I have found look so good, but they weren't mine to take. No, no longer safe in London town. Look at me here, get me here. I'm a man. This is 5 noite dentro na Radar edição terça para quarta-feira. Para trás ficou Trilinhas com Ana Cristina Ferrão, os In Fails, também A Million Pieces, The Week That Was, Scratch the Surface e Learn to Learn. Depois estamos pertíssimo de mais uma colher de blues. Esta semana o convidado é R.L. Burnside. We really shouldn't. 25 noite, terça para quarta-feira, e exatamente em cima da hora de colher de blues. A visita esta semana, naturalmente com um tratamento eletrónico. Burnside. More lies, more conversation, girl. It really don't matter, 'cause I'm not leaving you. So Say you're hanging with another man. You gotta get more creative, girl. I ain't believing you. Stop trying, stop contemplating, girl. Nothing in this world's gonna make me break. It's gonna take much more to get me out your life. I ain't tiptoe time, I'ma tell you straight. I'm going with you, babe. Conversation, girl, it really don't matter, cause I'm not leaving you. So you're hanging with another man, you gotta get more creative, girl, I ain't believing you. Stop trying, stop contemplating, girl, nothing in this world's gonna make me break. It's gonna take much more to get me out your life. I ain't tiptoe time, I'ma tell you straight. I would be dead, Viriato 25 na Colher de Blues. Esta semana o convidado é R.L. Burnside, certos de A Bothered Mind. Foi para trás Going Down South. My name is Robert Two. Morning scrambling for my shoes. Riverside na nossa colher de blues a colar o som até à meia-noite. Este tema tinha uma surpresa. My name is Robert Too, com a participação de Kid Rock. You're not there? Somebody Baby. All right, let's get this thing. Para fechar a noite de hoje, a noite, bem entendido, dos blues. Regresso amanhã, 23h45, por aqui na Radar, em Viriato, 25. Meia-noite. 24 de Fevereiro é o dia em que Lisboa acolhe a música e a cultura de todo o mundo. Concertos Ed Ótimos apresenta Nitin Sony ao vivo. Produtor, multi-instrumentista, DJ, orquestrador, pensador, Nitin Sony regressa a Lisboa para um concerto imperdível que revela os contrastes e afinidades de um mundo em constante mudança. Nitin Sony, ao vivo. Um espetáculo de música global. Apresentação do novo álbum London Under Sound. 24 de Fevereiro, no Coliseu de Lisboa. A Ótimos. Dá tudo pela música. Bilhetes já à venda. Apoio. Radar. Bem-vindos à Antena Radar. 97.8 MHz Rádio Difusão. Radio One Click. www.radarlisboa.fm. A informação está toda e a imagem renovada no blog blogradar.blogspot.com. Bem bonito que está. Hi, é a segunda hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo no Radar. Até à uma da manhã, na união das noites de terça para quarta-feira. emissão da segunda hora de Viriato 25, a nova toca do Lobo no Radar, com uma inscrição dos New Cuts já feita, salvo erro, em 09, School of Seven Bells, I Am Under No Disguise. Convidados também para as entradas desta segunda hora, Lamb Chop, dois temas para OH, OIO. It's opinions disarrayed that might are true. And like good men, I am disabled from understanding what we are taught now to condemn. In the kingdoms of the well and of the sick, and the hours that it took to think of this, road you got the best of you one day. Can you see at all? Somehow I knew this wasn't it. Somehow I knew that we will see this to fruition. They said I was a ditzy housewife, and I have the crude opinions of unpracticed men. In my pajamas I still hold my record player. There's a hockey game on the table by the chair. When it rains your hair begins to curl on the winds of dawn. call a cab, 'cause our thoughtfulness has made these keys know. And I remember our last kiss, and I remember all the others from now. Until it's time to sing this song over by a tree, like the boy who just forgets the morning sheep, or the girl who gets the hound dog to behave. I will sing to you. Duas para Lamb Shop de Ohio, National Talk Like a Pirate Day, sharing Gibson with Martin Luther King Jr. A seguinte. Ainda nesta segunda hora, as audiências para o álbum de família da semana, o nosso boomerang, na ponta da língua também, lá mais para o fim, Rádio Companhia, Radar, Feriado 25. A rim of shady light, it forms the patterns on my hand. I can see your grief. Is it camouflaged or am I? Turn the key. To me, this heaven's sent to call such a hole in the kingdom of the Lord. There is no fear. Oh, he fell into a slumber and did not wake until the dawn. To see a band of orange clouds cross the middle of the sky. He felt a tightening in his leg. With such finesse, he waved a hornet from a wide glance. The tiny flaps of the feathered line. And you wander for your insolence and wine. Less and more to them that cannot hear. And what in the world am I doing here? In the ghetto of Chicago, amid the poverty and despair, but the game ends where the giblets in a plastic bag. A cocktail which consisted of his gin and her balloon. Garnished together with the pearl. Yeah. Esta semana, a Radar presta homenagem ao guitarrista Ron Ashton e ao álbum Fun House de 1970. É o segundo registro dos Stooges e talvez aquele que melhor capta a essência da banda de Iggy Pop. Foi gravado quase ao vivo, sem grandes artifícios em estúdio, e mostra o grupo no auge da criatividade, com uma fúria rock a jorrar por todos os poros. O essencial Fun House dos Stooges, esta semana no Álbum de Família. Álbum de Família com Tiago Castro. Fica Fun House ao longo de 7 minutos, mas há direito a muito mais a partir das 14 de hoje na Antena Radar. Iggy and the Stooges. Castro, hoje é a primeira audição larga, hoje porque é quarta-feira a partir das 14 e guiando tudo Jesus Fun House. Okay, this is the first record. Radar, a alternativa. I hope you like what you hear. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. E não só recuperações à noite por aqui na Radar, acontece hoje, imediatamente após o final de Viriato 25, entre a 1 e as 3. The National. Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put a life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city. With our diamond slippers on, do our gay ballet masks, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. everything at once. It's hard to keep track of you falling through the sky. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake soltas em Viriato 25 de National Fake Empire. Nathan Sonny em breve em visita ao nosso país. Um pequeno excerto do que já foi álbum tópico de Na Ponta da Língua e também de outros sons. London Under Sound. Não falta pouco tempo. Ou, aliás, falta pouco tempo para chegarmos ao nosso boomerang da noite. Thank you. Alternativa Radar. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Edição de Viriato 25, é uma espécie de, não é uma espécie, é verdadeiramente o número 2, depois de termos começado ontem a rodar o álbum ao vivo dos Gun Club, Ahmed Wild, aliás, Ahmed's Wild Dream. Ao vivo dos Gun Club, que coincide com o ano em que nos visitaram para um concerto inesquecível no Cinema Império. Repartimos este boomerang em duas edições, já que o álbum é longo. E vão percebendo porquê. Com calma. Música. temas históricos como The Creator, As a Master Plan, Walking with the Beast, I Hear Your Heart Singing e Another Country Is Young, talvez dos mais brilhantes da carreira de Jeff Lee Pierce e os Gun Club. Hoje outra parte, Sex Beat, Lupita Screams, Go Tell the Mountain e Preaching the Blues, Ahmed's Wild Dream. Um registro ao vivo na Cherry Red Records que recuperamos para, ou que recuperamos para o Boomerang em duas noites, para um homem histórico do rock, Jeffrey Lee Pierce. Go on. Nights. Wild Dream. Registro em Utrecht, Holanda, muito cedo nos anos 80. Turnê que faz parte ou tem uma chamada Leg em Lisboa. Cinema Império. O alinhamento dos Gun Club na altura era Jeffrey Lee Pierce, obviamente. Romy Moore, baixo. Simon Fish, bateria. Kid Congo Powers nas guitarras mágicas que se vão ouvindo. A dedicatória de Boomerang começou por ser para duas noites, mas parece-nos que não vai parar e vai ter que se prolongar para uma terceira noite, dada a extensão deste Go Tell the Mountain Sex Preaching the Blues. Este sim é encerrar a edição de hoje. Mas faltam ainda temas do registro ao vivo e dois temas bónus escondidos lá atrás e que são últimos originários de Jeffrey Lee para a banda. Falaremos disso amanhã, ok? A não esquecer que Viriato 25 tem ainda na ponta da língua sons para o final da noite de hoje. This morning, blues walking like a man. I'm so tired, blues walking like a man. So we all left the town. Shadow, Jimmy Needle, can't see turning around. Zombies, blues, yeah. Wah! Beast, blues, ah. Oh! Shake a tear. Blues is an old shake a tear. You better have the, I don't believe you will. Blues is like your heart disease. Blues is like your heart disease. We'll be right back. this very day. I had an engine, Lord, this very day. Uma etapa de Boomerang, segunda de três, dedicadas a Ahmed's Wild Dream para o Gun Club. Quase que não há tempo para na ponta da língua. Listen here, I'm totally together. Aqui fica Jack e Mito. Mito na despedida da noite, feriado 25, 23, 1 da manhã, Radar. Só. Keep tight, take care, stay out of trouble.